vai nos dar uma breve lição de quem seja este homem que tanto amou, que tanto ama, que pede-nos para louvar sempre a Deus, apesar da doença, da pobreza, das dificuldades, das tribulações, com grande humildade, com amor, e nos convida, no Cântico das Criaturas, para a maior caridade que pode existir, que é o Livro dos Espíritos nos fala, na questão 886, o perdão incondicional das ofensas, por amor a Deus, por amor a Jesus. O Cântico das Criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Teu são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a Ti, Altíssimo, são devidos. E homem algum é digno de mencionar Teu nome. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com a Sua luz nos alumia. Ele é belo, é radiante e cheio de esplendor. De Ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pelo nosso irmão a lua e pelas estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo nosso irmão vento, pelo ar, pelas nuvens, pelo sereno e por todo o tempo, pelo qual as Tuas criaturas dá sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é belo e é vigoroso, é forte e belo. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa Mãe Terra, que nos sustenta e conserva, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor.